canção de ninar com canhões. Eles vão ter um motivo para fugir. Coma pólvora. DJ Marcos, das produções de Iguaracy.